Vejo em meu rosto a dor que entristece. Sinto a mágoa da palavra que me fere. Quando os meus sonhos perderam o sentido, clamei a ti, ouvi a tua voz a me falar. Quando você chorar, cada lágrima eu vou colher e te mostrar que não há o que temer, pois eu contigo estou. Quando você clamar, a tristeza do teu rosto se transformará e trará alegria a um novo e sábio coração. Pai, eu preciso da tua proteção. Sei que a tua luz me mostrará a direção. Quando eu penso que não há mais saída, eu clamo a ti e ouço a tua voz a me falar. Quando você chorar, cada lágrima eu vou colher e te mostrar que não há o que temer, pois eu contigo estou. Quando você clamar, a tristeza do teu rosto se transformará e trará alegria a um novo e sábio coração. Cada lágrima eu vou colher e te mostrar que não há o que temer, pois eu contigo estou. Quando você clamar, a tristeza do teu rosto se transformará e trará alegria a um novo e sábio coração.